Ah, vamos até o Corpo de Bombeiros de Ilhota. Alô, Joel, como é que foi o final de semana em Ilhota? Então, final de semana bem movimentado aqui na cidade, né? Vários acidentes, vários atendimentos clínicos, teve muito atendimento clínico. Os atendimentos clínicos sem destaque. Destaque final de semana ficou no acidente de trânsito na parte de ontem à noite, domingo à noite, onde colidiu um cavalo e um veículo. Oh, né? Louco. Com três vítimas no local, um motorista e mais duas vítimas em cima do cavalo. Onde saiu uma criança de 7 anos com ferimento grave, um traumatismo craniano grave, foi conduzido ao Pequeno Anjo. Seu irmão, que estava no cavalo junto na montagem ali, ele teve várias escoriações, suspeito de fratura também, mas foi a criança de 7 anos que saiu com ferimentos graves, né? Teve também uma tentativa de suicídio ontem à noite na ponte aqui, onde nossas guarnições conseguiram retirar o masculino ali da beira da ponte com sucesso. Teve que ter usado o uso da força, tudo. Uhum. Era um masculino que realmente ia se jogar ali, teve ajuda da polícia militar, teve envolvido duas viaturas nossas. Foi tudo feito com sucesso ali, a retirada do masculino. E esse menino que foi levado lá no Pequeno Anjo, como é que ele está de saúde agora? Pois é, agora nós ainda não tivemos informação, né? Quando nós largamos ele na sala de raio-x, que eles iam fazer a tomografia, iam fazer o raio-x da cabeça ali, né? Uhum. Mas há possível um traumatismo craniano bem grave. Eu acredito que deve ter dado um resultado de melhoria, né? Tomara a Deus, né? Isso, isso. Deus é grande, vai ajudar. É, ontem foi um dia bem corrido mesmo, até foi solicitado apoio da avançada do SAMU, equipe médica, mas também estavam em ocorrência, não puderam nos ajudar, né? Porque foi corrido para todas as cidades praticamente ontem. Ok. Então, muito obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos.